Esse é de carnaval nas loqueiras, vai ser desse jeito. Tora o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer. Quem curte o GG, bota a mão pra cima. Sai do chão, subiu. Hoje eu vou chegar chegando. Fala pro dono do bar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem. Ninguém aqui é ninguém. O mundo gira, a deposa tranquila. Bora o som do carro, aê. Joga pra cima, Salvador. Meucds.com. Para as alvinhas é assim. Cds.com. Sexta e sábado, bloco do Nana. Vai descendo, vai descendo. E eu já tô vendo. Vai, as ovinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, é melhor. Alô, GT! Alô, Miranda! Tamo junto! Chegar chegando, melhor ir se preparando. Falar pro dono do bar que é pra ele não se atrasar. E quem gostou, faz o muque do gigante.